Nesse primeiro dia de campanha, aleluia, quem vai fazer essa campanha? Quem já leu a história desse personagem que nós vamos falar hoje? Né? Mas a campanha é para ser feita certa e quinta-feira. Nós estamos muito com problema aí. E nós colocamos o tema dessa campanha que o tempo não pode invalidar a promessa de Deus na vida de alguém. O plano de Deus na tua vida é perfeito. Aleluia. Nós somos imperfeitos, mas os planos de Deus para nós é perfeito. E quando o homem promete, ele se esquece, mas Deus não esquece dos seus filhos. Então passou-se o tempo, até que Davi voltou ali e perguntou se ainda tinha alguém da casa de Saul para ele usar de poder. Deus agiu, aleluia, e o servo de Deus foi honrado novamente. Diga para alguém nessa tarde, olha, vamos louvar o nome de número 84. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou. Não disse Vem, vem de oração, vem. Eu quero te Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Que lugar maravilhoso. Agora a gente pode sentir a presença de Deus. Como é bom, Deus, a gente estar na presença dEle. Quantos e quantos, irmã Conceição, perde essa oportunidade, não faz ideia. Só Deus sabe como eu entrei por aquelas portas. Olhando para o alvo, entendendo que todo pesava 63, ou seja, 63 quilos, 39 quilos, porque era muito ressecamento. Fiquei 2 meses, 1 mês com a minha filha em São Paulo, 2019, mais 3 com meu filho, de Fortaleza com meu irmão, e eu corria para lá e para cá. E quando eu me lembrei, eu falei, meu Deus, eu não tenho nem pé de chão de guardar, um esqueleto andando. E olha, eu comecei a meditar esse aqui ao 37, eu falei que interessante, quando ela começou, eu falei, meu Deus, o que Deus fez na minha vida através de meditar, de colocar no meu coração a visão do Pai dos nossos seres. Eu falava para mim, deitado em cima da cama na casa do meu irmão, lá em Fortaleza, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Só exame, psiquiatra, fui, comei 1 mês de comprimida, que eu vou tomar leite bolo com canela e mel. Acabou sem sonho. E comecei a minha vida, eu tinha medo, minha nova era nutricionista, ela dizia, senhora, não precisa ficar com medo de se alimentar tudo. Meu Deus, mas era essa. Gente, eu não desejo mais ninguém. Você ia facilitar, eu consegui fazer, croava. E daí eu fui só secando. Aí eu comecei a meditar com o barro dos nossos seres. Ele falou, Senhor, assim, o Senhor usou o profeta. O Senhor vai trazer a carne sobre os meus ossos. E para a glória de Deus, está que hoje em pé, eu leio alguma coisa. Mas, irmãos, eu queria um esqueleto. Eu vejo em casa minha sogra, misericórdia. Mas porque era um ressecamento, eu lembro da irmã, a irmã da irmã Paula, que ela teve problema, né? A irmã Lucineia. E ela precisou fazer colostomia. Eu não, fui a misericórdia. Eu achava que ia acontecer comigo. Mas, irmãos, eu digo para vocês, eu fiquei com Jeremias 4, Ezequiel 37. Gente, para onde eu ando quando eu dou uma menina, só os ossinhos. Mulher, o que foi que aconteceu contigo? Ele, mulher, vai lá no vale dos ossos secos. Mulher, vai e crê. Irmãs, foi isso aqui que me levou. Eu criei carne. Porque, irmãs, eu me olhava, meu Deus, o que é isso? Eu não tinha coragem de passar tempo sem vir na igreja, porque eu não mandava, não tinha, eu só tinha osso. Irmãs, e para a glória de Deus. Quando eu vou no banheiro hoje, eu me acredito só o Senhor. Vale dos ossos secos. E Deus, então, hoje o negócio aqui é sério. Porque foi um louco. Aleluia, Jesus. Isso é verdade mesmo que ela estava falando aí. Ela ficou só o osso e o couro mesmo, né? Mas Deus é bom. Mãe, eu vou contar aqui um testemunho. Eu senti de contar, né? Assim, a gente, meu marido trabalha com abelha. Aí no inverno ele fica com a abelha aqui, no verão ele lá para o cunhado dele, né? Que o marido estava perto. E a porcentagem dele, a gente, dá para a gente resolver tudo, né? Só que esse ano foi diferente. Ele lavou a abelha e a abelha não tá dando mel de jeito nenhum, né? E ele também, meu marido está com a doente da coluna, né? Ele está com 5 meses, 6 meses que ele não está tentando fazer mais nada, né? Está com a hérnia de disco na coluna. E esse mês apertou tanto, sabe? Que eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou estar nessas contas, Jesus? Aí sexta-feira, irmãos, eu peguei o estalão lá de casa. Cartei de internet, me ajoelhei, fui apresentar a Deus, né? Aí eu disse, ó, Jesus, está aqui, isso aqui é tanto, isso aqui é tanto, sabe? Peguei meu celular, abri minha conta aí, mostrei a minha fatura, né? Que eu tinha que pagar, tá bem aqui, ó. Não tem não, Jesus, não tem um real, sabe? Aí eu apresentei a Deus tudo sexta-feira e sábado de manhã eu amanheci o dia assim, irmãos, tão feliz, sabe? Deus tentou tirar assim toda aquela preocupação, sabe? Tirou toda aquela ansiedade, parece que já tinha resolvido tudo e não tinha resolvido nada ainda, mas assim, no meu coração estava assim como se ela tivesse resolvido tudo, aleluia! E eu fiquei quando foi à tarde, na sala à tarde, Deus começou a agir. Para honra e glória do Senhor, Deus providenciou todo o dinheiro daquelas contas. Irmãos, já paguei todas as contas para honra e glória do Senhor. Aqui, irmãos, é para a glória de Deus, porque Deus, Ele é a nossa providência. E Deus, irmão, Ele quer que nós confiamos nele, que nós Oh. viu? Deus é a nossa providência. E hoje eu fui ali na casa fazer uma oração, e quando eu cheguei, na mão das providências de Deus, lá no meu portão, eu digo, ah, que lindo, sabe? Aleluia! Oh, irmãos, Deus é maravilhoso, aleluia, Deus cuida de nós, aleluia, Deus cuida do povo dele, louvado seja o nome do Senhor. E eu só tenho que agradecer ao Senhor. E Deus colocou aqui para mim nesse versículo, no Salmo 70, que diz assim, apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressa-te em ajudar-me. Aqui, irmãos, era Davi. Ele estava fazendo essa oração aqui a Deus e ele estava angustiado. A gente fica angustiado. Fica, aleluia. Só que ele estava com pressa. Ele dizia, apressa-te, ó Deus. Aleluia. E me livrar, louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Ele disse, apressa-te em ajudar-me. Irmãos, apressa a ajuda de Deus. Peça para Deus te livrar, aleluia, porque o Senhor livra, aleluia, o Senhor ajuda, o Senhor socorre, é o nosso socorro, louvado seja o nome do Senhor. Aqui tem um salmo que diz que o nosso socorro está no nome do Senhor, é no nome de Jesus, o nosso socorro vem no nome de Jesus, aleluia, não é no nome de ninguém aqui na terra não, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele honra o povo dele aqui na terra, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós espera. do Senhor, amém. Amém. É, gente, Deus é maravilhoso. Deus é muito maravilhoso. Vamos crer e confiar. Porque não é só dizer, eu creio e não confio. Tem que crer, confiar e esperar. Porque Deus já fez muitas obras na minha vida. Bem distante eu te vi, parado à beira de um caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho. Coração batendo angustiado em seu peito, você vive na momento. É todo dia a mesma coisa, você se cansou. Senhor, com propósito tem resposta. o mesmo trecho que foi ali no começo, mas vamos ler novamente no nome de Jesus, 2 Samuel capítulo 9, versículo 7. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo estarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu te continuo comerá pão à minha mesa. Sempre dando glória a Deus nesta tarde abençoada. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra muito maravilhosa, a qual a gente deve sempre refletir no que entende, porque a Bíblia Sagrada é o livro que nos traz a inspiração de Deus e nos ensina do que Deus ele realiza e faz. Nós temos que sempre estar atentos àquilo que Deus ele vai fazer. E essa história aqui é uma história linda, a qual a gente sabe que Deus ele jamais se esquece daquilo que ele promete. Aleluia. E aqui, meus queridos, nós podemos ver algo em que Deus ele faz através de uma aliança, como a nossa irmã aqui falou, porque Jesus ele mesmo disse no Novo Testamento: o que dois concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra será concordado no céu. Se você entra de acordo e se vincula com Deus aqui na terra e há um propósito com o Senhor, pode ter certeza que Deus está firmando este conserto no céu. Às vezes a gente pensa que Deus não está vendo a nossa ação. Às vezes a gente pensa que Deus até se esqueceu, mas Deus não esquece daquilo que você faz através do nome dele. E essa história vai falar da história de Jonatas, um homem que se tornou amigo íntimo de Davi. A Bíblia Sagrada vai dizer que Davi e Jonatas, eles eram amigos amáveis, eles se amavam, e isso traz uma profundidade em que Deus com Deus aqui na terra, porque nunca se sabe o momento em que vai se precisar. Às vezes é um filho teu que vai precisar, e aqui nós vamos ver que uma aliança que Davi fez com Jonatas alcançou em alguém que estava às vezes até esquecido. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel 9, E acredito eu, e eu tenho certeza, que nesse momento, quem visita Davi é o Espírito Santo de Deus. Porque Deus, irmão, ele nos visita e nos faz lembrar daquilo a qual a gente fez acordo com ele. Deus, ele faz isso. E no verso de número 1 diz: e disse Davi, ainda há alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas. Você sabe o que é isso? É o Espírito do Senhor lembrando que Deus tem aliança e que Deus não esquece das suas promessas. Se você veio aqui nesta tarde, Deus está dizendo para você: não te preocupa, porque a promessa, ela é válida. Aquilo que o Senhor determina, aquilo que o Senhor fala, ele cumpre, ele faz, porque ele é Deus. Glória, aleluia! Tu estás no controle, Aramai, que regretura, mana, rabada, rada, tu. E sei que Deus está trabalhando no meio da sua igreja. Irmão Conceição, Deus vai fazer grandes coisas aqui neste lugar. Deus vai sacudir crente que está em morto, que estava pensando que as promessas tinham se apagado, que ele estava esquecido. Vem a dor, vem a circunstância até alguém diz: nossa, agora acabou para ele, agora não tem mais jeito, agora vai ser dessa maneira, ele vai estar esquecido. Mas o Espírito de Deus, o Senhor dos Exércitos, ele está trabalhando e ele não desampara aqueles a qual ele tem promessa. Davi manda chamar aquele a qual estava em Lodebar, que significa terra de sofrimento, lugar sem esperança, lugar de esquecimento. E esse homem, quando chega até Davi, ele se prostra e diz: eis aqui o teu servo, Deus está mandando eu te dizer nesta tarde, você pode estar esquecido, você mesmo pode não estar acreditando, você já pode até ter desistido, mas Deus está me usando aqui nesta tarde para te dizer que Ele vai te chamar para mudar esta situação. Ele vai te chamar para você entender que Ele não esquece de você e que Ele tem uma palavra para você. Glória, aleluia! Porque o nosso Deus, quando Ele nos chama, Ele nos chama para viver uma vida transformada e diferente. E o que é que Davi ali, usado por Deus? Porque acredita aqui, irmão, que Davi estava na posição em que o Espírito Santo lhe coloca de pé e ele está posicionado ali como Deus. Muitas das vezes Deus vai usar pessoas, e Deus usa pessoas, e Deus, ele se lembra de aliança. E qual é a palavra que Davi diz ali para ele, que Deus usa Davi ali para ele? É: não temas. Pensa numa palavra poderosa que Deus, ele fala por 366 vezes na Bíblia Sagrada. Deus, ele fala: não temas, para você e para mim. Não temas, porque ali Mefibosete estava com medo, ali ele estava ali num lugar onde o medo havia tomado de conta, mas quando Deus chega ali para ele, é para mostrar: não temas, não tenha medo, o medo vai ter que ir embora, porque o que eu vou fazer em tua vida é grande. Esse momento de lágrimas, ele vai acabar, porque vai chegar a alegria na tua vida. A tua história não vai ser mais a mesma, porque quando eu chego, eu realizo um milagre. Não temas, não tenha medo. O Espírito de Deus está falando nesta tarde: não tenha medo. O medo está batendo aí dentro, o desespero está batendo aí dentro, mas o Espírito do Senhor está dizendo para você: não temas, porque maior é aquele que está te chamando, maior é aquele que prometeu, aquele que vinculou uma promessa, ele vai fazer grandes coisas. Agora você tem que acreditar, você tem que crer. Aleluia, aleluia, aleluia. Não temas, não temas. Pode ser o tempo que for. Uma das coisas que mais nos cansa se chama o quê? Diga comigo: tempo. Diga comigo: tempo. O tempo às vezes nos leva ao caminho do desespero. O tempo muitas das vezes nos leva ao caminho do medo. O tempo muitas das vezes nos leva à ansiedade, porque a gente já queria ver Deus realizando. Mas Deus chega na hora certa. Deus chega no momento certo. Tempo esperei com paciência no Senhor. Eu orei ao Senhor e Ele se inclinou para mim, para ouvir o meu clamor. Carai, não importa a situação que você esteja vivendo, não importa o que você está passando, mas se você entender que Deus, Ele tem uma promessa para a tua vida, você pode estar em Lodebar, você pode estar vivendo em um momento difícil da tua vida, mas saiba de uma coisa, que Deus, Ele vai mudar essa circunstância. O que é humilhação vai ser alegria, porque Deus é especialista para fazer lágrimas que são na noite com um sorriso pela manhã. Ele vai colocar com um sorriso novamente em você. Todas as vezes que Jesus, Ele chega para nós, Ele diz: vou enxugar as tuas lágrimas, vou te dar consolo, vou te dar. Mas eu nunca vi alguém que vai até para Jesus em que Deus o chama para ele ficar da mesma maneira, para ele não ficar aliviado, para ele não ficar transformado, para a vida dele não ser impactada. Porque todas as vezes que Deus, Ele manda chamar, você não vai ser mais a mesma pessoa. Então, se o tempo está aí, você está, não se desespere. Porque o tempo é o momento de preparação do cenário de Deus em tua vida. Entenda. Pega essa palavra para a tua vida. O tempo é a preparação de Deus. O Espírito Santo está me ministrando nessa noite, nessa tarde aqui, para te dizer que o tempo é a preparação de Deus para o cenário aparecer. O crente é assim, quando ele pensa que está acabando, aí é que Deus vai começar, como a irmã falou aqui. Quando ela pesou 34 quilos, ela pensou assim: e agora, Jesus? Aí Jesus vem em calma. Calma que eu estou no controle. O tempo vai chegar, quem vai chegar aquela tarde da bênção que tu vai ser tocada, que tu vai vir aqui na frente e vai falar quem passou, para que outros escutem. Receba a presença de Deus nesta tarde. Receba a presença. Às vezes você vai lá para Lodebar. Deus vai permitir. Sabe para quê? Para Deus mostrar para muitos que quando Ele faz promessa, quando Ele fala de promessa, Ele cumpre a promessa. Se Deus Ele tem promessa com você, pode ter certeza que Ele não vai se esquecer de você. Mesmo que todos te esqueçam, a Bíblia diz que Ele não se esquece de você. Ele tem você gravado na palma de suas mãos. Ele tem você escrito. Ele tem você na sua memória. Há um memorial de você diante de Deus. A Bíblia vai dizer que Ele conhece todos os fios de cabelo da tua cabeça. O tempo. O tempo é o treinamento. E o tempo não pode, como a irmã, Deus deu para a irmã, não pode. Vem com a Conceição, não pode. O treinamento não pode invalidar. O tempo que passar não pode invalidar. O propósito. Porque você não entende muitas das vezes o propósito. E o propósito vem no momento da dor. O propósito muitas das vezes vem num cenário desagradável. O propósito muitas das vezes vai vir em lágrimas. O propósito muitas das vezes vai vir num cenário desagradável. Vai ser depois que você vai levantar as mãos e vai dizer: ó Senhor, valeu a pena eu ser afligido, valeu a pena eu passar pelo processo, porque hoje eu vejo que o Senhor está no controle. Hoje eu vejo que tu está em comando e que tu me ama, Senhor, e que tu não me deixa. Deus está me dizendo aqui que ama pessoas aqui profundamente. Deus está dizendo aqui, você que pensava que Deus tinha te esquecido, Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. Quando chegou esse momento, ele sabia que Deus de Israel iria usar de benevolência. E Deus está aqui nesta tarde dizendo: eu não me esqueci de você. Eu não posso invalidar aquilo que prometo. Eu faço acontecer. Quando ele estava sentando na mesa de Davi, que Davi dá esta palavra dizendo que iria restituir, veio a memória dele, ele com o pai, eu estou conjecturando, e aqui eu posso conjecturar porque está dentro da palavra. E foi o cenário ali, quando ele vai para aquela mesa, ele vê realmente este Deus. Ele faz, ele realiza. De operar. transformar a maldição em bênção. Para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu trono. Tem pessoas que olham para Deus como um Deus carrasco. Deus é carrasco para aqueles que são ímpios, para aqueles que não querem saber dele, para aqueles que querem levar a sua vida de qualquer maneira, mas para aqueles que vêm a ele com lágrimas, mas para aqueles que vêm com o coração aberto, mas para aqueles que querem o Senhor e desejam ele, ele vai dar. Mas vai chegar um momento que Jesus vai preparar uma cadeira de ouro para você. Carabai, quer dizer que essa cadeira está preparada. Carai, amanhã uma coroa que ele colocará mesmo na sua cabeça. Pensa aí comigo, você vai viver o resplendor de glória do Senhor. Oh, irmão, quando chegar esse dia será tão maravilhoso. Não vai haver mais dor, não vai haver mais lágrima, não vai haver mais pranto, não vai haver mais calor. Sabe o que é que vai haver? É gozo, é glória a Deus, é vivendo com Jesus, sentado na mesa do Rei. Esse dia vai chegar e nós temos que estar aqui prontos para receber esta promessa. Eu quero convidar você aqui à frente. Você que tem promessa. Você que às vezes acha, você acha que Deus esqueceu de você, mas ele não esqueceu. O tempo não pode invalidar, porque Deus vai usar esse propósito. Porque ele vai usar esse propósito para glorificar o nome dele em tua vida. Eu sou o Senhor, estou aqui no meio de vós, tenho uma grande obra a realizar neste lugar. E o Senhor diz: coloca-te em pé. Arai, rebetou, raio, há uma grande obra a realizar. Rai, peino, ramai. Quantas vezes, serva minha, tu pulsou que iria parar, mas sou eu, Senhor, que renovo, sou eu, Senhor, que faço. E estou te dando vigor nesta tarde. Tu vai ver minhas maravilhas, minha serva. Tu vai ver a minha glória ser derramada neste lugar. Ribeiro, que pôr a mãe, as barreiras estão. coisas. Receba. Deus vai usar pessoas aqui neste lugar. Irmão Conceição, Deus está chamando pessoas aqui neste lugar, porque Ele vai usar. Eu sou o Senhor, estou aqui no meio de vós. Deus vai realizar, creia. Receba esta palavra. receba esta oração. E eu agradeço por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Eita, glória, que alimento, aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Certo que Deus orou. Hoje é o primeiro dia da campanha. Gente, nós temos um luxo de fome. Como que abençoe a palavra de Deus? Tem bolo de nada, tem dó, né? Refrigerante. Temos refrigerante. E o Senhor está honrando, né? Então vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor. E que o irmão Jefferson para nos dar as bênçãos, né? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pelo alimento. Esse alimento que tu nos deu nesta tarde, Rei da Glória. A minha alma arde pela tua presença, Senhor. Oh, glória. Eu vou levando comigo os meus mortos, como diz a tua palavra, Rei da Glória. Despede o teu povo em paz. Abençoa teu servo que ministrou a tua palavra, a sua esposa. E os preços são muito bons. A Bíblia manda nós fazer o quê? Ajudar quem? Os domésticos da fé. Portanto, procura o servo de Deus, homem que tem compromisso com o Senhor. E quando a gente compra lá, a gente é abençoado, sabia? Então, ele sempre tem aquelas consultas grátis, né? Eu e meu marido já comprou. Então assim, vamos abençoar e com certeza vai lá, vai fazer o carnezinho, você não deu o pix, você não deu o carro, vai mulher, você não deu o cartão, fala o carnezinho, ele vai confiar, porque querendo o povo paga. Em nome de Jesus, não pode ter crente de povo sem pagar, tem que pagar o que comprou, porque senão não vai entrar no céu, né? Então assim, procura o céu de Deus e vai ser abençoado em nome de Jesus. E aqui é a bênção. Tendo as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre, todos dizem. Amém. Que a paz do Senhor seja em nós. Pelo sangue de Jesus, Deus, ninguém tem que dar.